cara bem reservador assim, né? Mas aí... Shot na mente, quando a gente bebe álcool com fome, eu posso ficar alto com gole. Minha melhor versão era pobre, você prefere o eu verdadeiro, eu prefiro você sem silicone. A ignorância me agride, você mente muito bem, a paranoia me disse. Todas as paredes estão falando de mim, porque você não desiste, todo mundo tá falando de si. Joga o jogo que é um pouco de ficha, é mesmo uma piada quando roubo meu direito de rir. Não é um sonho, mas você me belisca, dinheiro é muito estranho, felicidade é coisa de rico. Os demônios estão te usando de isca, quando começa uma briga ele confisca seu direito de vir. Mais ou menos como faz a polícia, porque existe uma lista que eles têm que seguir. Alguns manos já sabiam voar, estavam gastando todo o tempo pra esconder suas asas. Eu era um deles e agora eu tô do lado de cá. De qualquer forma eu sempre sinto que eu tô longe de casa, usando aquelas roupas que não vendem no shopping. Ninguém é mais original, estão com medo do flop. Green card, Eurofriend, ela é a cara do golpe. Eu não hesito em te matar se for salvar uma estrofe. Ela é se eu peguei cash, mas não sou do R&B. E quando eu terminar de vez é de vocês que vão rir. A todos que trapaceavam trabalhando pra mim. É sério, eu sempre fui leal a todo chefe que eu tive, inclusive é o que garante o nosso pão de amanhã. Você sabe que eu sou foda, não desonre meu nome. Por mais que seja a matéria que define seu sonho, você tem que aprender a controlar as emoções. Eu sou Neymar, alguns falam de mim que não gostam. Eu sou meio mal, enchi a minha vadia de droga. Eu escutei house, só entendi o que ouvi na hora do check-out. Você é um completo idiota, igual ao Milhouse. Ela olha pra mim em torta, ela é mil grau. Agora ela quer virar só se deu o sinal. Devo tirar a faca das costas, sim ou não? Isso é tão embaraçoso, nem ao menos me abraçou. Eu te vi cuspindo fogo, nem ao menos me abraçou. Isso é tão embaraçoso. Mas nada atinge o meu.